que é pra tocar no rádio, pra tocar em qualquer lugar, que é pra entrar pra história. Eu acho que o rap tem que ir por esse caminho, virar cada vez mais música popular, popular brasileira. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Para as coisas que eu vou contar. Para tudo que eu vou falar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. E posso não me agradar. São Paulo, capital, terra da garoa. Gente ruim, gente boa, milhões de pessoas andando pelas ruas, lutando pra sobreviver. Verdade nua e crua, a vida tá dura, irmão. É correria, cê fica sem trabalho, passa fome e a família. Então, quantos vieram de longe parar aqui viver? Sonhando com melhor vida, esperando vencer. Tem que correr, tipo Dona Maria. Levanta às 4:30 pra atender a freguesia. Tem dia que a dor nas costas não aguenta. Com mais de 60, luta pra ganhar 50, irmão. Pra esse povo sofrido, juntei meu rap é canção. Jesus há de voltar, prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Para as coisas que eu vou contar. Pra tudo que eu vou falar. Eu venho lá do sertão. Eu venho. Seca, vida de retirante constante. Triste realidade do país. E pra cidade grande ter o que sempre quis. Feliz é o que pensava que iria ser. Ter carro, mulheres, dinheiro, poder. E a desilusão da irmã do irmão. Procurando emprego e andando em vão. Com a mala na mão, pensando em voltar. Pra terra natal, sonho em retornar. Desde criança já queria ser alguém. Pra capital vencer na terra de ninguém. Pois bem, ser pobre no Brasil, vida de cão. Mas por ordem e progresso, aí, prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Para as coisas que eu vou contar. Pra tudo que eu vou falar. Eu venho lá do sertão. Venho eu lá venho de longe, lá do sertão. Uma caminhada, muita saudade. Eu venho. E posso não me agradar. Muitas lembranças. Rapping Hood, Jair Rodrigues. Música popular. Popular. Popular brasileiro. Música popular brasileiro. Salve meu mestre. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não combinei por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Ei, trembão, quero agradecer meu compadre, meu mestre, salve Jair Rodrigues. Não tem que agradecer nada, meu irmão. Tô aí, precisou de mim? É só chamar. Meu respeito, axé. Falou. Em 1966, Jair Rodrigues interpretou Disparada, música de Geraldo Vandré e Théo de Barros, no Festival da Record. E tirou o primeiro lugar, empatando com A Banda, de Chico Buarque de Holanda, interpretada pelo próprio Chico e por Nara Leão. Essa é a história.